You're listening to Lobo Radio. Uma festa ruim, mas pelo menos eu voltei bêbado. Cabeção tá doendo, que se foda. Vou tomar cartela de Neosaldina toda. Tá firmão, bota um som e passa um cafezinho. Bola o vinil, os B.O. fica pequenininho. Tem dias que são foda, pra mim e pra você. Sou tão sequelado que todo quinto RG. Mas depois tá tranquilo, vou pra São Caetano. Medro parece um chefe, ele tá cozinhando. Tão desencana, tá chegando a quinta-feira. A hora mais feliz, vou beber a noite inteira. Eu não tô nem aí pro que pode acontecer. Deixei o carro em casa e acabei de receber. Sexta já vem quente com pião de responsa. Mantendo o zóio aberto com os amigos da onça. Sábado bagunça, foda-se o patrão. Domingo é meu descanso, eu vou fumar um caminhão. Então desencana, tá chegando a quinta-feira. A hora mais feliz, eu vou beber a noite inteira. Não tô nem aí pro que pode acontecer. Deixei o carro em casa e eu acabei de receber. A sexta já vem quente com pião de responsa. Mantendo os olhos abertos com os amigos da onça. Sábado é bagunça, foda-se o patrão. Domingo é meu descanso, eu vou fumar. Enquanto me toquei, o horário já passou. Marmita eu esqueci, radinho apitou. Licença pra aquele coxa que me aborda no metrô. Eu mal acordei e meu limite já estourou. Aguenta aí, patrão, tá achando que é bagunça? Encosta na parede, põe a mão atrás da nuca. Padrão de um neguinho que só quer fim de semana. Poder beber uma breja e se envolver com uma dama. Então desencana, que tá chegando a quinta-feira. A hora mais feliz, eu vou beber a noite inteira. Não tô nem aí pro que pode acontecer. Deixei o cara em casa, eu acabei de receber. A sexta já vem quente com pião de responsa. Mantendo os olhos abertos com os amigos da onça. Sábado é pagode, desce o balde de cerveja. Só tenho que lembrar onde eu deixei minha carteira. Tô chegando a madruga, já fui expulso do bar. Arrumei uma treta lá na hora de pagar. Perdi minha carteira e na hora de explicar. Moqueta da bendada, quero ver eu não lembrar. Dia seguinte é maior barra pesada. Domingo de manhã com a minha cara mó inchada. Eu falo chega disso, nunca mais eu me envolvo. Mas semana que vem eu vou fazer tudo de novo. Tá chegando a quinta-feira, a hora mais feliz, eu vou beber a noite inteira. Eu não tô nem aí pro que pode acontecer. Deixei o carro em casa, eu acabei de receber. A sexta já vem quente com pião de responsa. Mantendo os olhos abertos com os amigos da onça. Sábado é bagunça, foda-se o patrão. Domingo é meu descanso, eu vou fumar um caminhão. Então desencana, tá chegando a quinta-feira, a hora mais feliz, eu vou beber a noite inteira. Não tô nem aí pro que pode acontecer. Deixei o carro em casa, eu acabei de receber. Sexta já vem quente com pião de responsa. Mantendo os olhos abertos com os amigos da onça. Sábado é bagunça, foda-se o patrão. Domingo é meu descanso, eu vou fumar.